Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, estamos a iniciar o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia deste domingo, 22 de junho, 12º domingo do Tempo Comum. Tenho comigo, e como sempre, o Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, muito bom dia. O Sr. Padre, que já é residente aqui no nosso programa, já faz tempo. O Sr. Padre, já lhe perdi um bocadinho a conta. Já, já. Bom dia. Bom dia. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui então, de novo, com alegria, neste tempo também de festas importantes e que também nos ajudam no nosso caminho de vivência da fé. É isso, é por isso que cá estamos em cada semana. Seu Padre, ontem, ou seja, nesta quinta-feira, 19 de junho, assinalou-se, a Igreja assinalou o Dia do Corpo de Deus, uma data que é muito importante na Igreja. Sim, continua em Portugal, continua a ser feriado. É o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, internacionalmente mais conhecido como Corpus Christi, o Corpo de Cristo, mas em Portugal costuma chamar também Corpo de Deus. É uma oportunidade para fazermos as festas da Primeira Comunhão. Temos várias paróquias que têm a Primeira Comunhão, por exemplo, aqui em Oliveira, em Lagares, no Sexta-feira, ontem, em Travanca. Portanto, momentos importantes. Depois, além da Primeira Comunhão, que é sempre marcante para as crianças, para as famílias, para a comunidade, também a festa do Corpo de Deus, a procissão do Corpo de Deus. Portanto, também com ar coletivo, em que o Santíssimo vai pelas ruas, em muitos locais com as ruas enfeitadas, portanto, a honrar e louvar a Deus que quis ficar presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia para ser alimento, para ser companhia, para ser fortaleza, para darmos conta que não caminhamos sós, que o Senhor está connosco. Pronto, mas depois também, por outro lado, em algumas paróquias também há alguma dificuldade, porque sempre houve a festa do Corpo de Deus e a procissão do Corpo de Deus, e este ano não pôde haver em algumas comunidades porque não havia ministro ordenado. Portanto, não havendo padre ou diácono, não se realizou a procissão do Corpo de Deus, o que também é, pronto, é um ainda, pronto, sempre se fez e este ano não se faz. Foi também a oportunidade para refletirmos na importância do ministério sacerdotal, importância das vocações. E realmente nós muitas vezes lamentamos a inexistência de padres e exigimos que os padres façam aquilo que nós entendemos que é bom, mas depois colaboramos pouco no criar uma mentalidade vocacional. Então, as próprias famílias também não colaboram nesse sentido, não é? Lamentamos, mas não colaboramos. Não queremos. Mas, sabe, nunca como agora houve tanta crise de vocações. Eu não sei se como agora houve muito tempo em que houve sobreabundância. Ainda somos um bocadinho herdeiros do tempo da sobreabundância de sacerdotes. Ou seja, em que as famílias até teriam orgulho de ter um sacerdote no seu seio. Algum que ia para sacerdote estava resolvido e depois era também um bocadinho de honra para a família este ano. Agora, ultimamente temos mais dificuldade, mas pronto, mas isso não quer dizer que não se tenha que rezar e cultivar o espírito missionário e o espírito de pessoa consagrada, neste caso, de vocação sacerdotal diocesana. De vez em quando já encontrei várias pessoas, sacerdotes ou missionários, que são filhos únicos. Pois. Não é impedimento para que se possa ser. Claro, padre, não é? Tem que ter a sua vocação, não é? Ainda que para a família, às vezes, sinta ali um pouquinho de dificuldade. Eu recordo-me quando era aqui há uns anos, estava numa paróquia, numa aldeia, depois tinha lá um medito, que era acólito, eu ia convidar o e veio logo a mãe, e que era catequista. Ó, seu padre, não leva para o seminário. Filha, é que não. Não leva ao seminário. Pois. E era catequista. No fundo, esta tensão, era esta dificuldade. Isto já foi há 15 anos. Pois. Mas agora diria que isto se tem aumentado. Então, aqui, na nossa unidade pastoral, penso que é a primeira vez que várias paróquias não tiveram procissão do Corpo de Deus porque não havia ministro ordenado. Mas, às vezes, estas faltas ou estes problemas também se tornam oportunidades para viver a realidade como ela está hoje. E então também tivemos ontem, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento nos últimos anos, de um ministro leigo, ministro das Exéquias, ter orientado um funeral. Ontem, a primeira vez. Que que eu tenho. O seu pai já tinha falado sobre isso. Exatamente. Que se calhar teria ou iria acontecer isso no concelho, e já aconteceu. E ontem houve um funeral, eu tinha o horário todo preenchido, desde de manhã até às 8h30, não tinha nenhum furo, era tudo seguido. E então a solução foi recorrer ao ministro leigo, que fez as exéquias, orientou as exéquias. Pronto, e também foi esse passo, também penso que correu bem, foi, as pessoas também. E a aceitação, como é que houve foi? Houve aceitação, correu bem, as pessoas acolheram, o próprio ministro também se sentiu bem, quer dizer, no fundo, a falta de uma coisa é oportunidade para outra. E a Igreja tem que valorizar mais o ministro leigo, ou os leigos, neste caso, uma função litúrgica, mas o leigo que pode assumir responsabilidades na vida da Igreja. Mas também não é de qualquer maneira. Por exemplo, o ministério da catequese, ser catequista. Muitas vezes nós vivemos o ser catequista, não há ninguém, alguém vai para catequista e já está. Mas isso também não é a solução. Pois. Não é que quem assume ser catequista, e também é difícil, ainda ontem no final da primeira comunhão de 11 crianças, já tenho certeza que aqui há catequistas potenciais, não há ninguém que sinta que o Espírito Santo chama a ser catequista, a colaborar, mas ao mesmo tempo não é só, eu vou, já está, não, tem que se preparar, porque é uma missão de responsabilidade, é transmitir a fé às crianças e ao futuro. Mas não é a minha fé, como eu vejo as coisas, é a fé da Igreja. E muitas vezes os catequistas misturam tudo. Não têm formação específica. E vão para a catequese falar da sua fé. Exatamente, e às vezes fé deturpada. Pois. E estão então a criar problemas maiores ainda. Portanto, temos aqui uma dificuldade. Mas esperemos, por exemplo, aqui na nossa paróquia, na nossa unidade pastoral, tem-se feito um esforço bastante grande. Muitos catequistas fizeram formação de catequistas, mas muitos outros não fizeram. Aqui na nossa, concretamente ao hospital, temos, ontem foram mais de 45 crianças que fizeram a primeira comunhão, portanto um grupo muito grande. Felizmente temos catequistas que se esforçaram, se empenharam, se prepararam e se dedicam. E então resulta uma boa catequese. Resulta que as crianças estão contentes, estão felizes, os familiares colaboram. Ontem a missa da primeira comunhão foi animada pelo coro de pais e mães, portanto também os pais colaboram. E todo este envolvimento da comunidade na vivência da fé e na transmissão da fé, eu diria que isto é que é o fundamental e é para aí que temos que caminhar. Mas isto também implica que os leigos, que antes diziam que isto é coisa do padre que faça, agora também sintam que é a minha responsabilidade, que pelo batismo eu sou responsável pela educação cristã dos filhos e pela transmissão da fé. E então, olha, estamos também neste tempo, por um lado, crise de vocações, por outro lado, responsabilidade dos leigos. O ideal era que fossem as duas coisas a crescer ao mesmo tempo, mais vocações e mais leigos empenhados. Porque hoje não basta ter um rudimento de fé, como antigamente, coisitas que eu vi e já ficou. Hoje está continuamente a fé a ser posta em causa. O mundo, a sociedade, a sobreabundância de bens materiais, a sobreabundância de comunicação, tudo está ali, sempre tudo a ser posto em questão. Portanto, há uma fé sólida, de opção pessoal, ou então está tudo colado com cuspe, digamos assim, muito frágil, no meio da dificuldade aquilo abana e cai, e depois há nada ou quase nada. Se, por outro lado, houver empenho de responsabilização, de formação, de adesão pessoal, de sentir que o Espírito Santo é a recompensa, que Deus recompensa àqueles que colaboram, então a Igreja, apesar da crise vocacional, digamos assim, pode também criar raízes sólidas de vivência, de fé, não só dos ministros, mas de toda a comunidade, das famílias. Eu diria que isso aqui é o grande desafio. Muito bem, Sr. Padre. Avançamos então, e aqui com uma consideração do Papa Leão aos sacerdotes de Roma, que passo então a citar, a ler. Peço com o coração de pai e pastor, empenhemo-nos todos em sermos sacerdotes credíveis e exemplares. Recebemos uma graça extraordinária. Foi-nos confiado um tesouro precioso, do qual somos ministros, servos, e ao servo se pede fidelidade. O Papa teve na semana passada um encontro com os padres de Roma, cerca de 2000, portanto ali uma diocese grande, e comunicou, teve estas palavras, não é? entre outras. Mas o que é que o Papa está a dizer? Que o sacerdote deve ser exemplar. Portanto, não é só dizer, é dizer e fazer. Isso. É um testemunho de vida que é exemplar. Aliás, para qualquer cristão deve dar o bom exemplo. As palavras sem o exemplo não servem para nada. Ah, devemos todos perdoar, mas depois eu não perdoo. Devemos amar o próximo, mas eu sou incapaz de dar algo meu a alguém. Portanto, é tudo para mim. Então, por essa fé é fraca, não é? Ah, temos a esperança na vida eterna, mas quando há alguém doente ou falece alguém na minha família, eu desespero-me e entro numa crise profunda e irradio quase, perdi tudo. Pois, se calhar, o momento de que a fé ilumina e que a perca e a dor se transformam também numa vivência de esperança e vivência com o Senhor. Então, é isso, este convite. Diz o Papa, é um tesouro precioso. A fé é um tesouro precioso que confiado aos padres, mas também a qualquer cristão, não é? E com o espírito servo. E diz, e eu servo, pede-se fidelidade. Aliás, é uma citação que vem no Evangelho. Depois de ter feito tudo o que te foi mandado, diz, servo inútil sou, fiz o que me foi pedido. Ou seja, aquilo que trabalha para o Senhor, oferece ao Senhor. E a sua satisfação, ou o seu prémio, é fazer aquilo que lhe foi confiado. E não há mais, é isso mesmo. Portanto, esta humildade, esta fidelidade, a grande recompensa. E quando isso acontece, efetivamente, a pessoa sente-se forte, sente-se firme, está sólida na fé, não depende do aplauso humano. Porque tudo fazemos pelo aplauso humano. O ministro, o cristão, deve depender do aplauso de Deus, ou seja, desta fidelidade humilde, e não do reconhecimento, do aplauso, que às vezes depois vamos atrás do aplauso e trocamos o Evangelho pela opinião pública. Isso não pode ser. O ministro, o cristão, deve ser fiel ao Senhor. Pronto, depois há aqui também o justo equilíbrio, também é bom, de vez em quando, receber o aplauso e o reconhecimento, mas o profundo é a fidelidade ao Senhor. Por isso dizia o Papa, o que se pede ao servo é que seja fiel. Sr. Padre, os tempos mudaram, há cada vez uma maior utilização dos telemóveis e outros meios por crianças e adolescentes. Impõe-se uma necessária reflexão sobre este assunto? Eu penso que sim. E, aliás, é algo que se tem vindo a fazer de um modo mais consciente. Curiosamente, lá nos Estados Unidos, onde inventam os telemóveis e a grande tecnologia, os pais proíbem os filhos de utilizar a tecnologia até na aprendizagem. Mas para os outros. E então, o que se verifica é que crianças em idade escolar, sobretudo na primeira infância, todo o tempo com o telemóvel, a ver vídeos e vídeos e vídeos, aquilo limita a capacidade de reflexão, a capacidade de aprendizagem, a responsabilidade perante a vida, e a pessoa parece que tem ali um gostinho que se alimenta. E dificulta a socialização também. E depois não é? Essa parte. O convívio fica muito limitado. As crianças deixam de saber conviver com o outro, falar com o outro. Exatamente. Portanto, e depois, pequenos vídeos e pequenas coisas, mensagens, que depois não são verificadas por ninguém. Antigamente ainda havia as grandes redes sociais que verificavam a veracidade. Agora renunciaram a isso, que eu faço o que quiser. Portanto, as crianças estão ali a receber informação repetida e muitas vezes falsa. E depois a fazerem desafios absurdos e que de repente vão atrás daquilo. Portanto, e há casos mesmo de morte. Exatamente, não? Coisas gravosas. Sabemos disso. Portanto, já há países que proibiram na escola a utilização do telemóvel até o 12º ano. Portugal está a fazer esta reflexão. Até os 12 anos. Do 1º ao 6º ano, proibido. Portanto, não há telemóvel. A pessoa está na escola é para brincar com os colegas. E na família devia acompanhar este sistema. Quer dizer, não, eu tenho que aprender a brincar e ocupar o meu tempo sem estar a consumir, sem esforço nenhum, sem pôr nada da minha parte, simplesmente por uma pequena satisfação recreativa, que depois embrutece a criatividade, a inteligência fica ali limitada. Isto é uma espécie de droga, cria dependência. Então há este desafio até aos 12 anos. E eu sim, confesso que sou muito a favor disso. A gente vai. Vais ao restaurante com a família. Estão todos a olhar para o telemóvel. Tudo olhar para o telemóvel. Enquanto. Mas depois chega tens o filho, o que é que está? Está entretendo o telemóvel. Pronto, uma vez que outra. Agora, quando isto se torna metodologia habitual, isto está a limitar o desenvolvimento intelectual, espiritual e relacional da criança. Portanto, muita atenção. E depois também, concretamente em França, proposta de proibir até aos 15 anos as redes sociais aos menores. Porque as pessoas têm redes sociais, fazem-se muitos desafios, muitas coisas, muitos relacionamentos sem verificação, sem responsabilidade, muitas vezes com o interesse de beneficiar do outro. E então há a proposta que até aos 15 anos as crianças não possam ter redes sociais, não possam ter o seu, um perfil. Sim, sim. Sendo mesmo bloqueados. Exatamente. E depois ainda há outra coisa, que é o acesso a este da internet, nomeadamente um problema que quase nunca se fala, mas que é gravoso e muito gravoso, que é a pornografia. Uhum. A pornografia que está por todo lado, nos computadores, nos telemóveis, que é recreio para os adultos, não é? Ou não sei para quê, mas que não tem nenhum limite de acesso. Uma criança com 12 anos pode consumir pornografia, e consome pornografia violenta e pesada. E depois, porquê é que acontecem violações, agressões sexuais? Porque vem isso. E temos que estar ali a ver um vídeo em que está uma senhora a ter relações sexuais com 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo. E depois, claro, isto depois vai se reproduzir. Então, em Espanha, concretamente, a ver que o consumo da pornografia começa aos 10, 12 anos de idade. E é acesso livre. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. O presidente da França, Macron, preocupado também com isto, está a exigir aos canais de pornografia verificação de idade. Até aos 18 anos não se pode. Mas este sistema também parece que é complexo. Agora é absolutamente livre, qualquer pessoa é livre. Então, verificação de idade até aos 18 anos. E as companhias, eu vi isso no outro dia, de pornografia, como que fizeram uma espécie de greve de não emitir programas, transmissões destes, para a França, que tem consumo diário de 5 milhões de filmes por dia, ou de visualizações. Portanto, é uma coisa... Uma dimensão gigantesca. Gigantesca. Porquê? Porque esperam que os consumidores reclamem para que seja livre outra vez. Sim. Portanto, mas eu penso que a questão da pornografia no telemóvel devia ser tema de diálogo e de reflexão nas famílias. Porque a família, o jovem desestrutura-se e fica com uma mentalidade como se fosse uma droga. A pornografia é um vício, como é o vinho, como é a droga. São jogos, não é? Afeta a mente, claro. E a mente fica ali presa. Portanto, e eu penso, quanto mais vê, mais quer ver. E penso que isto é uma reflexão que era bom que a escola fizesse, que a família fizesse, que os pais fizessem com os seus filhos, sobretudo quando começam a ser adolescentes, começam a ter relacionamento, para que vão à procura de um relacionamento sadio, amigo e bom, entre homem e mulher, numa certa convivência, e não já com aquela viciação, que o objetivo é aquele, claro, que viram na televisão ou que viram nestes vídeos. Portanto, penso que é uma reflexão que urge para um equilíbrio sadio da sociedade. Isto também tem a ver com a vida espiritual, portanto, não dá este predomínio. A vida espiritual não existe. É vista apenas vida carnal, vida material. Não existe mundo, não existe mais nada. Deus também vem para abrir uma porta em que o espírito possa ser cultivado e que do espírito venha a maior compensa humana. Jesus dizia que se servem ao mundo inteiro, se arruinas a tua alma, se perdes a tua vida. Portanto, é uma dimensão que é, diria eu, mais importante, mas que nós desconsideramos exageradamente e depois leva a perca de qualidade de vida, perca de relações e pessoas mais frustradas, mais infelizes, mais depressivas, porque não são capazes de agarrar a valores verdadeiros, a valores essenciais, de onde o amor esteja presente, o amor ao próximo e o amor a Deus, mas a experiência de amor ao próximo que seja vivida de um modo feliz e que a pessoa goste e tenha prazer na vida e não só nos vícios que muitas vezes os dominam. Sr. Padre, há bocadinho falámos da catequese também a propósito do Dia do Corpo de Deus, mas vai ser assinalado no próximo domingo exatamente o fim da catequese deste ano, não é? Com algumas iniciativas, algum convívio na cidade. Sim, exatamente. Este ano a catequese veio até muito, muito tarde. A festa do Corpo de Deus foi já no limite, não é? Portanto, no próximo domingo também se conclui a escola, então será a conclusão da catequese na maioria nas paróquias. E cada paróquia fará também alguma atividade, algum encontro, concretamente aqui em Oliveira do Hospital, que é o núcleo mais forte. Então teremos Eucaristia às 10h30, depois jogos e almoço com os pais no Parque dos Mamelos, e associa-se a paróquia de Oliveira, Lagiosa e Travanca de Lagos, estamos aqui perto, fazemos aqui uma espécie de maior unidade de catequese, mas depois também em Lagares, no Herdal, no Sexta-feira, terão os seus momentos de conclusão de catequese. Muito bem. Seu Padre, vamos agora olhar um pouco para a liturgia deste domingo, 12º do Tempo Comum. A primeira leitura do profeta Zacarias mostra uma profecia cumprida por Jesus na cruz. A primeira leitura vai sempre em relação ao Evangelho. Uhum. Então o Evangelho fala um pouquinho da cruz, depois já iremos ver. Mas aparece uma profecia, que é citada aqui a primeira leitura, livro de Zacarias. Zacarias é um profeta do século VI, portanto muito antes de Cristo. Depois, talvez alguns textos possam ser agregados até século IV, mas pronto, seja o Antigo Testamento, muito, muito para trás. E aparece uma profecia que se cumpre em Cristo, e por isso é que é engraçada a palavra de Deus. Muitas vezes aparecem citações no Antigo Testamento um bocadinho enigmáticas, mas que depois olhamos para Cristo e dizemos, epá, isto gera profecia que falava de Jesus. Então o que é que diz? Diz assim: a olhar para mim, a quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único, chorarão como se chora o primogênito. Olhar para mim, a quem trespassaram, chorarão como quem perde um filho único, o primogênito. Quando olhamos para a cruz, vemos o lado de Cristo trespassado e vemos esta profecia cumprida em Cristo na cruz. Por isso a fé cristã, curiosamente, e tudo aquilo que é com Cristo, pertence, digamos, ao mistério de Deus, à revelação de Deus, mas que aponta para Cristo desde os séculos passados. E Cristo é o pleno cumprimento da revelação de Deus. E quando olhamos para o Senhor, vemos a importância que Cristo tem. E também, como nesta profecia, a sua morte na cruz, o estar na cruz, como fazendo parte do desígnio de Deus para a salvação do homem. Muitas vezes nós não percebemos bem. É complexo, não é? Mas a verdade é que é o modo de vencer o mal e a morte passou pelo sacrifício de Cristo na cruz. E então, aqui temos uma citação que gera profecia daquilo que aconteceu com o Senhor na cruz. Isto leva-nos, eu diria, a ter muita confiança na palavra de Deus. Uhum. Olhar para a palavra de Deus. Vai além dos tempos, ainda muito antes. Talvez muito lá para trás, uhum. Mas já tinha aqui estes sinais surpreendentes. Certo. Né? Muitas vezes fala-se do Antigo Testamento como algo complexo, difícil. Sim, muitas linguagens e muitas histórias do Antigo Testamento são peculiaridades particulares e muitas vezes invocando a Deus, a autoria e a responsabilidade de Deus, que era quem escrevia fazia assim, mas que nós podemos ver isso como a leitura que na altura se fazia de Deus, mas que em Cristo é que é a plena revelação. Portanto, todo o Antigo Testamento que corresponde a Cristo é justamente assim. Se não corresponde à palavra de Jesus, pois será necessário reatualizar. O próprio Jesus reatualizou. Foi-vos dito, olho por olho, dente por dente, Antigo Testamento. Mas eu digo-vos, ama o teu próximo, ama o teu inimigo. Esta aqui é a palavra de Deus. Portanto, tudo no Antigo Testamento que não corresponde a Cristo, temos que rever, uhum. Olhar para Cristo. E é parte de uma revelação progressiva que ainda não era plena. Não nos podemos agarrar a coisas que são ainda não plenas, como se já fosse a verdade absoluta. A verdade absoluta está em Cristo e está, neste caso concreto, então nesta profecia, uhum. De que Cristo passaria pela cruz, mas que ele seria, através dele, que depois readquiríamos a nossa liberdade e a nossa dignidade de filhos de Deus. Tal como foi, não é? Tal como aconteceu. Seu Padre, já vamos daqui a pouco então ao Evangelho, que tudo tem a ver com esta primeira leitura, mas centremos-nos agora na segunda leitura, Carta de São Paulo aos Gálatas. Em Cristo, pelo batismo, todos somos iguais e herdeiros da promessa de vida eterna. Interessante. A segunda leitura não tem muito a ver com o Evangelho. Certo. Só um circuito independente. Mas esta leitura, uma leitura pequena, mas que manifesta aquilo que nós somos para Deus. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Um é mais importante que o outro. Este é mais rico, merece mais consideração. Esta pessoa é culta, então esse aqui é sim, problema. Mais estudado, não é? Este é homem, o homem é que é tudo, a mulher não é nada. Ah não, este aqui é raça branca, ou não sei o que é, o outro não serve. Ou este é, olha, para Deus, todos são iguais. O que o Papa dizia, Papa Francisco, todos, aqui é que se aplica. Todos amados por Deus. Cristo morreu por todos. E então o que é que diz São Paulo? todos vós sois filhos de Deus pelo fé em Jesus Cristo. Tudo aquilo que acolhe a Cristo pelo batismo, de facto, todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes vestidos por Cristo, independentemente do que és. Se acolhes a Cristo, Cristo é o teu Senhor, e Ele é que é o importante. E depois diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não importa, não há homem nem mulher, não há diferença, todos sois um só em Cristo Jesus. E esta é a profundidade da mensagem cristã. Muitas vezes nós ficamos na dimensão humana, em que evidentemente uns são mais que outros, mas profundamente para Deus. E então na vida eterna, Deus é para todos. Cristo morreu por todos, pelo pobre, pelo rico, pelo judeu, pelo grego, pelo homem, pela mulher, pelo escravo, pelo livre. Quer dizer, no fundo, claro que devemos, enquanto comunidade, lutar e esforçar-nos para que haja uma comunidade de irmãos, não de escravos e de livres. Todos somos irmãos. Mas o que Paulo está a dizer é que profundamente é igual para todos. E aliás, no Evangelho já aparecem sinais de que escravos, porque aderiam à fé, passavam a ser considerados como irmãos. E esse é o grande sinal. E então, muito bonito. Muito. Para Cristo, todos somos a mesma coisa. Diz: se todos pertenceis a Cristo, todos sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa, todos somos iguais. Todos somos iguais. Agora, Sr. Padre, então, o Evangelho segundo São Lucas, uma pergunta de fundo: quem é Jesus? É, e a pergunta que somos chamados a fazer e a refazer. Curiosamente, Jesus, estando com os discípulos, quis fazer esta pergunta, mas começou assim, uma coisa mais ampla. Diz: ah, mas quem que dizem os homens que eu sou? Quem sou eu? Uhum. Segundo o que dizem. Então, ah, os profetas, fez isto, fez aquilo. Ora, vimos, para uns é um superstar, é alguém importante. No meu tempo de juventude era Jesus superstar. Alguém e tal, que é um modelo, um exemplo. E depois vem a pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Tu, quem dizes que eu sou? Porque esta é a resposta interessante. É: quem é Jesus para mim? Que importância é que tem? É um mais no meio de muitos? É alguém em que eu admiro, mas já chega? Ou é alguém que é a revelação de Deus para mim? É alguém que é a presença de Deus, que é a palavra segura, palavra viva, palavra de verdade? É alguém em quem eu confio, em quem eu acredito, em que eu sou capaz de mudar o meu pensamento para acolher o seu? É alguém que se transformou na luz que brilha no meu coração e na minha mente? É a referência fundamental? É alguém que venceu a morte e através do qual eu também posso vencer a morte? E por isso ponho a minha vida nas suas mãos. Não é? Mas além disso, alguém que está ao meu lado. A gente dizia ontem às crianças, não é? Eu perguntava-lhes assim, de maneira muito simples: a ver, então, primeira comunhão, o que é mais importante? É o vestido novo, os sapatos novos, é a festa de família, é o presente que eu recebi, ou é Jesus que vem viver no meu coração? Então, ah, Jesus no meu coração. Mas isso é que é importante. Quem é Jesus? É Jesus no meu coração. É Jesus que me transforma, que é uma referência viva para mim. Não simplesmente uma ideia mais, entre muitas outras ideias. Uma pessoa viva que à qual eu adiro, que eu acolho e que é Deus, é a presença de Deus no meio de mim. Então merece toda a confiança. E então, esta é a resposta. Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Deus connosco. E depois o surpreendente é a resposta que Jesus lhe dá. Podia dizer: então ainda bem, Pedro, ainda bem que tu me entendes, ainda bem que tu és dos meus. Olha, parabéns, discípulos, que entendeste que eu sou. Palmas para vocês. Olha, não disse nada disto. O que é que Deus diz? O Filho do Homem tem de sofrer muito, tem de ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes sacerdotes, tem de ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Que Jesus afirma-se como Senhor, mas logo assim aponta o caminho da cruz. Aponta o caminho da vitória do amor sobre o mal, que implica sacrifício. Se eu acolho a Cristo, sou convidado a acolher o sacrifício da minha própria existência para vencer o mal e o pecado e permitir que o amor triunfe. Não é caminho fácil, nós estamos sempre à procura do fácil. É? E depois disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga. E diz: porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salva-la. Portanto, Jesus não teme apresentar-se como este, a adesão a Cristo como um momento radical, que põe todas as outras coisas em questão. E se Jesus viveu esta experiência de vencer o mal passando pela cruz, se tu queres ser dos meus, opta por esse caminho. E diz Jesus, toma a tua cruz de cada dia. Não penses que se tens fé, se acreditas em mim, nunca mais vais sofrer, vais ter sucesso, vais ser rico, tudo vai ser bom para ti e não tens de te preocupar com mais nada. Sim, era só... fácil, não é? Era fácil. É, mas Jesus não promete vida fácil. Isso. Promete é, olha, participa comigo nas minhas lutas, digamos assim, no meu sacrifício para vencer o mal, para que o amor triunfe. Se o que és, o amor triunfe na tua vida, aceita a contradição, aceita a vida como tens e na tua vida acabas de encontrar o amor de Deus. A gente sempre se está a comparar com os outros. Ah, se eu fosse como o outro, a minha vida. Não, é a tua vida. E de cada um. Isto também é muito respeito por cada um. Todos somos diferentes, neste sentido, mas todos temos a mesma dignidade. Todos chamados a acolher a Cristo. Todos igualmente importantes por Cristo, mas desde a realidade de cada um a que aí somos chamados a encontrar esse Senhor que é libertador e que dá gosto. Portanto, a gente também, quando batiza, faz o sinal da cruz no fim da criança. Na catequese damos uma cruz, uma festa, põe a cruz ao peito. Portanto, este acolher a cruz de Cristo é o verdadeiro caminho para reconhecer a Cristo como Senhor e encontrar-me com Cristo já na vida presente e depois de um modo mais feliz, numa eternidade, pensamos também poder conviver com o Senhor. Muito bem, Sr. Padre, estamos a chegar ao final. Temos uma sugestão. O que é que nos traz? Então, olha, uma música muito simples, mas que ontem também animou as nossas celebrações. Uhum. Música final, cantámos várias vezes, com gestos, com as crianças todas animadas. E é sou feliz com o Senhor, sou feliz porque abraço o irmão. Então, é uma música de uma banda portuguesa, banda Mício. Felizmente também davam sustento a alguns grupos musicais que se dedicam à música cristã, que é muito importante, com criatividade, com capacidade de ter beleza e um bocadinho de arte, e capaz de cativar e através da música também criar dinamismos de vida espiritual. Então, neste caso, é com uma interpretação de um coro paroquial muito parecido àquilo que nós ontem cantámos aqui na nossa primeira comunhão. Estamos a ouvir, vamos acompanhar. coro juvenil de São Pedro do Mar, quarteira, que terminamos então aqui o nosso programa das Palavras de Esperança, uma sugestão que nos trouxe o Sr. Padre António Loureiro, um tema que também marca estas festividades da catequese. Sr. Padre, muito obrigada por ter estado aqui. É certo que voltamos para a semana e obrigada por ter sempre estas palavras de esperança para partilhar com quem nos acompanha. Pronto, este tema final, oxalá fosse também a nossa experiência pessoal. Sou feliz quando estou com Cristo, quando sou capaz de viver o dinamismo da fé, a fé para nos ajudar, sabendo que na experiência da vida este estar feliz com Cristo às vezes também tem esse caminho de passar pela dificuldade e de a vencer, que às vezes também não é fácil, às vezes também nos torna a vida um bocadinho pesada, um bocadinho difícil, mas quando levamos o pensamento ao Senhor, ganhamos nova energia, nova força. E por isso é que era bom também, aliás, era ontem um desafio que eu também fazia aos pais e à comunidade. Às vezes dedicamos-nos a tantas coisas e descuidamos tanto a vida espiritual, aquilo que podemos chamar a nossa alma, a nossa dimensão de valores que se abrem à eternidade e que nos podiam iluminar tanto, e não ficarmos só ali na angústia do imediato. Portanto, este coração aberto, esta janela aberta a uma esperança que vem de Deus, também nos faz muito bem. E diria que é muito necessário, porque às vezes os problemas da vida angustiam-nos, apertam-nos, nem vemos soluções, nem força para isso. Então, o Senhor é caminho seguro e é um convite, então, que tem vida para todos e para os pais das crianças, então, que os acompanhem um pouquinho, porque senão é uma planta começou a crescer, mas se não é regada nos calores do verão, dificilmente sobreviverá. É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada. Até para a semana. Nós ficamos então por aqui no nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. FM Boa Nova.